A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casas Nutella que bloqueia e para de seguir. Ela está de volta. Banda New Project. Franquito Produções. Vamos nessa, Rubi! Tanto que eu te amei. Ô, DJ pra fazer sucesso, DJ Daniel Cardoso. Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei e jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei, a minha vida não tem mais valor. Sem você é solidão. Já pensei, eu já me decidi, que não tem jeito essa paixão. Então me diz por quê você não vem. Está de volta, banda New Project, agora é pra valer. Franquito Produções. Eu só sei que a minha vida não tem mais valor. Sem você é solidão. Já pensei, eu já decidir que não tem jeito essa paixão. Então me diz por quê você não.